para trás com 4 horas e 10, caminhão 97 agora. 097, PV. Gente, 3601 no táxi via Pátio Índia, o ajuste no 013, reporte no ponto de espera pronto. Salvador, tá por aí, 601, aproximado do ponto de espera, 3601 está autorizado, ingresso à decolagem, dá 1-0, o vento 290 com 1 nó. A0 de colar 1-0, tá por aí, 601. Sono 77, 28, 28, 28. Salvador, bom dia, azul 4700 para a vitória, 300 para a nossa. Pronto, 177, um minuto para a cópia. Informação em curso é a Índia, 4177. Paulo 6251, posição 11, pushback, sei lá. 6251, autorizado, repassar. 6251, adeus. 3601, decolar das 38, controle 119, decimal 8. 198, grato, 3601. A viagem. 4177, azul, pronto, cópia. 4177. Azul 4177, autorizado Vitória, via Peruísk 50, nível 300, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda vou direto Eudes, controle em 119, decimal 8, transponder 5025. Autorizado Vitória, 300, Peruísk 50, decolagem 10, curva direita, curva Belém, da El Leda, vou direto Eudes. Controle 198, transponder 0255, 4177, correto, reporte pronto. Prossegue. Ano 3 para o pushback para a meta. Gente, no 3 aguarde push, 4177. Guardado. Maloxa 6251 para o TAC com 110, 2 horas, 4 horas de autonomia, eu tenho na reunião. Ambiente 6251, 110 a bordo, ajuste no 013, táxi via Pátio Índia, reportando espera por ano. Pátio Índia, reportará ponte espera, Augusta 6251. Azul 4177, coordenando com sua equipe de solo, após o Airbus 318 da Oceané passar sua cauda, inicia o push no portão 3. Sala para passar sua urbana, autorizada para o estacionamento do Azul 4177. Salvador, bom dia, Lafayette 6749, transformação Índia no portão 05, para autorização Guarulhos no 340. 749, bom dia, guarda coordenação, é cópia Guarulhos 34. Guardando 6749. Espera 10, tá bom, decolagem. 251 autorizado, ingresso e decolagem, dono 0, vento calmo. E decola, 251. Web 6749, cópia. Web 6749, pronto a cópia? Afirmativo, senhor. 6749, autorizado Guarulhos, via Pesolo 21, nível 340. Decola da 10, curva direita, saída Arbo, transição Elefa, controle 119.8, transponder 5030. Autorizado Guarulhos 340, Pesolo 21, primeira aerovia. Decola no zero com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 119.8, transponde 5030, WebJet 6749. 6749, correto, reporte pronto. Reportará o 6749. Torre Salvador, muito bom dia, WebJet 5898, está no portão 2, ciente da Índia para a cota com 20. 5898, bom dia, Índia confere, aguarde cópia, confins. Aguarde, 5898. Bom dia, Torre Salvador. 3201, estabilizado no ILS, pista a vista, trem embaixo. 3201, bom dia, ajuste padrão, continue aguardando pista livre. Escuta, 3201 aguardando. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Vento calmo, ajuste no 0, no 3. Pouso livre, pista 10, 3201. 6251, no decolar dos 48, controle em 1, 19, decimal 8. Chama o controle 1, 19, decimal 8. Azul 4177, confia em PLB. PLB 64, para o táxi. 4177, via Índia, ajuste no 0 no 3, reporta para a esfera pronta. Via Índia, 0 no 3, reportará para a esfera pronta, 4177. Salvador, bom dia, web. 5717, bom dia, número 2 para a cópia. Azul 41, 7.0, pronto, no tráfego nacional visto. Patrão 77, eu faço o pouso, tráfego na curta ali, mantém. Eu só faz o tráfego, não mantém, não, no zero, azul 3201, 951, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua Alfa, antes da Juliette, reportarei 325, 3201. Do 4177, autorizado a decolagem, ajuste no 0, no 3, vento calmo. Decolagem, no 0, no 3, vento 4177. Oi, Salvador, já teria a liberação pro 5890? Afirmo, já tem essa autorização, só um minutinho pra cópia. Ok. 4177, decolada 53, 198. 198, boa, 4177. Boa. Web 5898, cópia. 4598. 3201, prossiga Juliette, portão 9. Juliette pro 9, 3201. Web 5898, está autorizado com fins nível 340, via Pesolo no meia. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, vou direto bridge. Controle em 1-19.8, transponde 5033. Autorizado com fins, nível 340, decolada 10, primeira curva esquerda da El, Leda bridge, pela Pesolo no meia. Aciona 5033, controle 19-8, web 5898. 5898 após decolagem, primeira curva direita. Afirmativo, primeira curva direita. Correto, reporte pronto, 5898. Estará pronto, web 5898. Web 5717, cópia. Pronto, cópia. 5717, autorizado Galeão, nível 340, via Perzulu 10. Decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, vou direto bridge. Controle em 1-19.8, transponde 5032. Autorizado, Galeão 340, na pressão 10, decolada 10, curva direita da Euleda. Bridge 19.8, controle 5032. No transponde web 5717. 5717, correto, reporte pronto. Já pronto para posicionamento no portão 4. 5717, autorizado, por estacionar, reporte táxi. Autorizado, por táxi. Salvador, FJET 6749, postback, relacionado, portão 5. Pesado no 5, reporta táxi 6749. Reporta táxi 6749. Macho Mike Alpha Quebec. Objeto 6749 para o táxi, meu B de 135, autonomia de 4 horas, alternando Galeão. É 749, ajuste no 0 no 3, vai seguir o tráfego da sua companhia até o ponto de espera. BL13, segue o tráfego da companhia até o ponto de espera, vem 749. Para o táxi web 5717, tem a bordo 136, 3 horas e 40, alternando com o fixo. 5717, ajuste no 0 no 3, via Índia, reporte ponto de espera pronto. Via Índia, chama pronto, ponto de espera 5717. Mandou o objeto 5898 para pushback relacionamento no 2. 5898, ciente, aguarde push. Aguarde 5898.